planejamento correto, chame pronto para acionamento. Whisky Vitor Golf. Controle Salvador, Lima Alfa, visual com o campo. November Lima Alfa, para ingresso no circuito, chame torre 118.3. Ingresso no circuito, torre 118.3. Chame táxi azul 4065. Do Tapatango, November Lima Alfa. November Lima Alfa, autorizado final do NOS 7, reporte 2 milhas de cabeceira ao NOS 7, trem, olha só, reporte 2 milhas de cabeceira ao NOS 7. Lima Alfa, visual com campo, reportará final da 197. 181 Guarulhos 400, via Peruísk 50. Decolagem na pista 28, curva esquerda, subida gole até Val, após direto Eudes. Controle 1119.8, aciona 50.70. Autorizado São Paulo Guarulhos, nível 400, Peruísk 50. Decolada 28, curva esquerda, gole, Eval, após Eudes. O controle de saída 1198 e o ponto de transporte 5070. Gol 9781, pista 28, parada em toda extensão, paciente. Treinamento correto, chame pronto o acionamento, 1781. Valeu. Para o táxi, gol no 649, com 3 horas de autonomia, alterna Aracaju e o POB é 56. Gente, aguarde para iniciar o táxi, gol 649. Astronauta, aguarde. 675, antes da Juliette. Agilize táxi até o portão 612, é o 675. Agilizando até o 612, é o 675. Da polícia, tá? Juliette Mike, essa back track e liberar na cabback, próxima direita. E aguardando para ingresso então na sua. Vai. Cotege, Juliette Mike. Observe tráfego da companhia que irá ingressar no portão 612 após o tráfego livre Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, gol no 649 depois do gol. Salvador F7, 6703, portão 1, para o posto de manhã. Autorizado, chame táxi, 6703. Aguardando a autorização para o posto. Libere, na próxima frente, liberando a pista agora. November Lima Alfa, pouso 7, autorizado, vento 220 graus 089. Lima Alfa, paciente, amará no solo. Alô, Salvador, o 40, 65 da Azul, está com 111 a bordo, 440, pena com 5 passados. Sim, 440, 111, vai seguir o tráfego da Gol, como número 2, um ponto de espera da 128, torre 118, décimo 3, bom voo, Azul 4065. Vai seguir o tráfego da Gol, no ponto de espera 183, 4065, obrigado, seu monte. Caçador 06. 06, escuta através do farol de Itapuã. Chame torre 118, decimal 3, caçador 06. 723, 06. Em Salvador, o caçador 06. 206, firme, intenção de pouso na 17. Afirmativo, cabeceira 17. 206, autorizado, girar base pela direita 17, dá presente, forte girando base. Reportará girando base 06. Patrulha 10, mantém 500 pés, reporte 20 milhas de Salvador. Lima, November Alfa, solo, November Lima Alfa, solo 22, livre a pista, passo backtrack e aguarde para ingresso. Quebec Serra, confirme. Autoriza direto 045. Sente agora. Sente, Kilo Quebec Serra, plano modificado 222, atenção nível 045, direto morro. Quebec Serra. Quilo Papá Vitor, autorizado a decolar pista no 7, vento 200 graus, 069, forma helicóptero, à sua direita. Confirme pronto, quantas milhas montará a DVD de desvio? Quilo Papá Vitor, copiou, autorizado a decolar pista no 7, vento 210 graus, 069. Peça 206, visual com tráfego, mantém o setor, aguardando a decolagem. Ciente. Sou 206, tem condições de pousar no pátio 4, senhor. Girando base para final 17, o caçador 06. Ciente, autorização. 1836, confirma. Tuna 1836, certo? Grato. Motor 3155, tá ciente da Alfa, boa tarde. 8. Dito. 55 Guarulhos 340, aguarde cópia prevista Gole. Salvador Webjet 6703 para o táxi, está com 116 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando com fins. Salvador boa tarde, Kilo Papá Vitor. Prossiga Kilo Papá Vitor. Lá, 118. 30. Vitor, mantenha 1500 pés de aposto fora da barra. Vitor, poderia acender para 5500 pés? Negativo, Kilo Papá Vitor, mantenha 1500 pés. Aguarde para a sessão nível 055. Afirmativa, aguarde a sessão para 055, baterá 1500, Kilo Papá Vitor. Controle Salvador, guardião 02. Guardião 02, consiga. Decolou aquele centro de convenções. Está aqui próximo à intervenção policial, mantendo 400 pés no máximo, próximo ao corredor de centro. Juliette Mike, autorizado ingresso de táxi. Reposte levando pista 17. Juliette estrada. Lima, November Lima Alfa, autorizado em ingresso e táxi, seguindo aeronave de sua frente. Lima Alfa, táxi, visual contrato, táxi para o pátio 4. Gol 1649, autorizado decolar, pista 28, vento 200 graus, 069, manter a proa até 3000 pés. Decola da 28, manter a proa até 3000, gol 1649. Papá Vitor. Prossiga. O Kilo Papá Vitor, o controle não recebe, seu modo Charlie. fecha sinal e frequência. XJ8, Mike. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde. 4065 da Azul, ponto espera 28, pronto para decolar. Azul 4065, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, 4065. O número 49 decolado aos 28, chame controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 1649, boa tarde. Uno 649, contato radar, subo nível 240, sai da agora e transição azul. Vou levar o gol no 649. Pode curvar a esquerda já, o gol no 649? Guarde cópia da autorização, prevista a subida agora, levar após direto sagaz. Obrigado. 3.000 depois do gole, gol no 649. Então 3835, reautorizado 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 2, autorizado final LS, é possibilizado. Quilo Papa Vitor, mantenha 1.500 pés. Não recebo ainda o seu modo Charlie. Papa Vitor, confirma, mantendo 1.500 pés. Quilo Papa Vitor. É possível acender para o 055 por hoje, Taparico, Quilo Papa Vitor. Negativo, mantém 1.500 pés, Quilo Papa Vitor, confirme destino Veracruz. Afirmativo, vai fazer treinamento em Veracruz e depois regressa para Salvador. Gente, Quilo Papa Vitor, mantém 1.500 pés e aposta visual com Veracruz. Afirmativo, só visual com Veracruz no momento. Solicita acender para o 055 e marcha de imediato para o 055 de Taparico. Tem um minuto para atingir o 055 e livrar. Mantenha 1.500 pés, até no setor de decolagem da pista 28. Mantenha 1.500 pés. Salvador, gol 9781. Solicita pushback acionamento, portão 4. Obrigado, chama o táxi, 9781. Obrigado, chama o táxi, gol 9781. Pista 28, vento 290 graus, 08 nós. Tive decolagem da 28, 4065. Confirmando, é voo Salvador-Salvador, passagem sempre por seguro, é isso? Para descida, Quilo da Nexa. Poste 2500, Serra. Mantenha ponto de espera, Antagolf. Mantenha ponto de espera, web 76703. 40, via Peruísque 50, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida gole e eval após direto Eudes, controle 119 decimal 8, aciona 5072. 340, Peruísque 50, decola curva esquerda, gole eval, eval Eudes, 198, controle 50. 72, um transponder, puta 3155. Treinamento correto, time pronto, acionamento 3155. Acionamento para, obrigado. 5 da cola 232, chame controle 119, acima 8. 198, bom dia, 4065. Bom. livre o acionamento, chame táxi, o Whisky Vitor Golf. 3325288. 45, táxi do 45. 65 do azul, decolou na Gole. Suba na Gole, ó, 340, azul 4065. 340 na Gole, 4065. Autorizado o táxi, aposto para ingresso, pista 17. No 674, cópia. Prossiga 674. No 674, Campinas 360, autorizado, via Perisco 58, decolagem da 28, curva esquerda, subida Gole, Eval, após direto Sagaz, controle 199.8, aciona 5104. Autorizado a nível 360 para Campinas, via Upper 58, decolada 28, curva esquerda, Gole, Valsa Gás, 198-5104, Gol 674. Cruzamento correto, chame pronto acionamento, Gol 674. Chamará 6703, vamos estar aguardando devido à aeronave precedendo a decolagem. Tem a mesma saída, senhor. Sim, é de 6703. Paulo Salvador, boa tarde. Gol 1781, solicito instruções de táxi. 99 a bordo, autonomia de 3:50, altera o galeão. 807, identifique, prossegue para 2000 pés, a chegada é IPIT, o ajuste 1012. Para 2000 na IPIT com 1012, obrigado. Confere, está autorizado ILS, fome no mesmo. Formará? No? No mesmo, no ILS. Gente, obrigado. Ah, está com 9 pessoas a bordo, autonomia de 3:50, até no galeão. 50 Galeão, 99 a bordo, ponto de espera da 18, torre 18, 30, bom voo, no 781. Táxi via Indy Alva, ponto de espera, torre 18, 30, gol, no 781, boa tarde, ponto na base. 4 minutos, atingiu 5.500 pés. Alinhar e decolar o 6703. Solo cardial, cuidado. 1835, chame a torre agora, 183. Salvador, Salvador, com procedimento em Porto Seguro, uma centena autorizado, via Golf 677, decolagem da pista 28, curva esquerda, subida Coral, controle 199.8, aciona 0250. Autorizado, Salvador, Salvador, por edição de Aracaju, pela Golf 77, Matequena, decolada 28, com curva esquerda na Coral, controle 788, acionar 0250, cardeal, cuidado. Ciente, quilo, papo vinho. Está travado. 3835, continua a aproximação, tráfego avistado. Aguarde, pista livre. Guardando a pista livre, 3835. A bordo, livre inicial táxi, informe saída do pátio 3 na táxi e quilo para prosseguir. Web 6703 confirmando, firme a sua corrida? Confirme. Está decolando 6703. Sente. Escofe lógica, livre táxi ao estacional de livre frequência. Outro táxi cardeal, se quiser. Inicio o táxi. táxi, chame para cruzamento da pista em Oso, Cardeal 50. Chame para cruzamento, obrigado. Recife, Azul 4065. Muito obrigado, excelente dia a todos. Boa. Tá 986703. Que Vitor Golf ingressando Taxiway Kilo, após Alfa, até o ponto espera 28, lá Torre 1, no 8 decimal 3, bom voo. Vitor, livre frequência. Ah, negativo, o modo Charlie não está operante. Túlio Salvador, boa tarde, objeto 6703, perfil da Gole, passa 2 mil pés. 340, sua na Gole, vigilância 6743. Na Gole subindo para o 340, vigilância 6703. Salvador, puta 3155 para posicionar pontão 2. Utilizado, chama táxi. Bora. Delta mantendo 500 pés. Sente, reposto com visual com local de pouso, patrulha. Controle ao Guardião 02. Guardião 02, prossiga. Guardião 02, acompanha a patrulha, mantém a distância. Vai também para o São Rafael, só que permanecerá em voo no setor, apoiando a patrulha 04. 500 pés, o Guardião 02. 02. Tá 3835, solo 38, livre à esquerda, se possível, chame, manter a posição, chame solo, 119.8. Livre esquerda, solo 19.8, mantém a posição. Confirma a frequência solo, 1219, já. 1219. Ah. Paulo, TAM 3835, livrão, você escuta. 3835, táxi via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, 3835. Zero 04 na final para pouso no São Rafael. Sim, 06. Controle no 807. Pode informar se a pista está operando na sua extensão? É o gol no 807, você poderia informar se a pista de Salvador está operando em sua extensão? Afirmativo. Obrigado. Salvador, 1781, boa tarde. 1781, boa tarde, confirme-se pronto, decola. Ativo, pronto, decolagem. Voo 1781, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 230 graus, 089. Livre, alinhar e decolar, pista 28, voo 1781. Que Vitor Golf, boa tarde, mantenha ponto de espera da Golf. Cruzamento, Cardeal 50. ATM para o solo? 3155, senhor. 103 é o poder. 3 horas e 50, terminando Galeão. 350 Galeão, confirma Uno, Uno 3 a bordo? Isso. Gente, taxi via Índia e Alfa até o ponto de espera da Uno 0 lá, corrigindo a 28, lá a torre 1830, bom voo. Índia e Alfa no ponto de espera 1830, obrigado. Boa tarde, 3150. Cardeal 50 autorizado, cruzamento da pista em uso. Livre cruzamento, Cardeal. Uno 781, decolado aos 42, chame controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, bom serviço. Igualmente. Del 50 efetuando o cruzamento, prossegue via Delta e Alfa até o ponto de espera 28, lá torre 198, decimal 3, bom voo. Ponto de espera 28, 283, boa tarde. 781, fazendo agora. 1807, estabilizou? Um momento, senhor, estabilizado. Estabilizado. Agora com a torre então, 1830, tem um bom pouso. Obrigado, até daqui a pouco. Torre, boa tarde, Algon 807, está a 2 milhas e meia do externo, sem baixar a checada. 1807, continua a aproximação, reporte. Confirme esse visual com o campo. Ainda negativo. Gente, reporte, visual com o campo, 1807. Boa tarde, obrigado. Confere com o original. Bem, obrigado. Chama táxi, 674. Chama táxi, 674. O 1807, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 0 graus, 0 menos. Vente, livre pouso na 28, 1807. Rodou? Só para checar a posição, não sei pro seu alfa, nem chato. Como que está aguardando devido a aeronave que precedeu na decolagem, mesmo saída. Controle Salvador, patrulha 04. Siga patrulha 04. Decolou do hospital São Rafael, segue agora para o centro de convenções. Mantendo 510, acionado 01142. 504. Ente, patrulha no 0, confere agora acionado 0140. Enfim, vai manter esperando o setor visual ou vai prosseguir para seguir para Salvador? Vitor Golf, confirme esse visual com Boeing na curta final. O escrito Golf após pouso no tráfego, autorizado a lei, manter a capiceira 28.